pipokom, dostopou o celular. Segura os pipokom, dostopou o celular. Tá fudido, além da vila vem de dentro dos presídios. Dostopou o celular, o barato é louco. Dostopou o celular, segura os pipokom, dostopou o celular. Tá fudido, além da vila vem de dentro dos presídios. Dostopou o celular, vem aqui pra ver. Bem-vindo ao Matias Velho, venha conhecer. Os guetos e vielas, as ruas de terra, onde no crime a maldade não é telenovela. Onde os fortes sobrevivem, mas os fracos também vencem. Basta ter na cinta um prolongador no peito. Coque de carbono, ciclope niquilado. Fuzil ponto 40 e 12 de cano cerrado. Paletão, tronco, motor, capota, viatura. O filme é de terror, pra gambé filha da puta. E o crime é de tensão. Da 1-24, da Guilherme até a Jota, da entrada Vila Sapo. Várias gangues, vários times, tem vários inimigos. Superloto e ML, o cemitério clandestino. Os valão transborda corpo, a imprensa mete o olho. Mas aqui não muda nada, porque o barato é louco. Dostopou o celular, o barato é louco. Dostopou o celular, segura os pipocos. Dostopou o celular, tá fudido. Além da vila, vem de dentro dos presídios. Dostopou o celular, o barato é louco. Dostopou o celular, segura os pipocos. Dostopou o celular, tá fudido. Além da vila, vem de dentro dos presídios. Vem de dentro do fechado, a ordem e o mandato. A busca e a apreensão do próximo a ser reportado. Deus pegou, não pagou, não vendeu, consumiu. Só mais um nominalista, arrisca esse, já subiu. Como 10 e 10 é 20, nada aqui passa em branco. Sempre tem um de binóculo e nextel que passa o pano. Por isso na Matias e vão seguir as regras, pra não tombar na vila vítima da guerra. Só mais um número pro estado, mais um corpo a ser velado. Mais uma mãe que chora ao lado do caixão lacrado. Corpo desfigurado, a perícia assinou. O velório é muita treta, ninguém abre o vitrô. É só dor e sofrimento e lembrança do falecido. Pra toda coroinha, gente boa era seu filho. Vai saber a verdade amanhã lendo o jornal e assistindo o gordo puto lá do balanço geral. Dostopou o celular, o barato é louco. Dostopou o celular, segura os pipocos. Dostopou o celular, tá fudido. Além da vila, vem de dentro dos presídios. Dostopou o celular, o barato é louco. Dostopou o celular, segura os pipocos. Dostopou o celular, tá fudido. Além da vila, vem de dentro dos presídios.